sobre falar sobre. Não é só... esqueci muitas vezes também.

em várias revistas, adultos, ministros, artistas, nas entrevistas da TV demonstram que os jovens são brutos, boêmios, incultos, autistas, não têm emprego ou são arrivistas e mal educados, são tão depressivos, são tão destrutivos, que hei de fazer? Com 23 anos já não faço planos, para quê fazer? Eu vivo da esperança na vaga mudança que nunca vai acontecer. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Lagos até Bragança. É o som nacional fique em sintonia com o canal 2. Amor.

Canal 2, Antena. Acaba a ser alto para se dormir.

desculpa.